Olá. Existe uma diferença entre as muitas crenças que existem e a fé genuína, a fé em Deus, a fé no Deus verdadeiro, a fé que é baseada na verdade. No mundo em que nós vivemos, as crenças, as muitas crenças que estão por aí, são totalmente influenciadas pelo paganismo, paganismo que vem lá da antiguidade, dos tempos mais remotos, desde que o ser humano começou a inventar as suas maneiras de exercer alguma espiritualidade, digamos. Esses sistemas pagãos, eles são fluidos pela sua própria natureza. Eles são adaptáveis. Ou seja, o Deus de um lugar, ele recebe um outro nome e tem algumas mudanças que são feitas ali, uma espécie de personalização que os povos vão fazendo, ao longo aí dos séculos. E essas crenças, esse paganismo, esses sistemas, eles, além de serem adaptáveis, e se misturarem, facilmente entre si, eles também têm a capacidade de influenciar, sim, as práticas que são baseadas na verdade. Isso aconteceu em Israel, a história de Israel comprova isso, mostra como o paganismo, os influenciou de maneira desastrosa e é verdadeiro também em relação à igreja. Se você olhar para a história da igreja, vai perceber sem muita dificuldade, desde que você estude a sério, você vai perceber que a igreja tem sido lamentavelmente influenciada pelo paganismo logo ali nos primeiros séculos, digamos, aqueles tempos que vieram após os apóstolos. Desde ali, o paganismo já começou a se infiltrar e a influenciar o cristianismo de um modo geral, e a muito custo os homens de Deus têm lutado contra isso, por séculos, né? Mas voltando aqui a Israel, olhando aqui para a profecia de Isaías, que nós estamos a cada semana examinando e procurando extrair o que Deus tem para nós, sabemos que Judá teve decretada ali a sua ruína, muito em função do paganismo, da idolatria explícita que era praticada ali, outros pecados também. Mas você vê que Isaías, ele vem batendo nesse ponto da idolatria e insistindo com Judá que essa corrupção não só os levaria ao cativeiro babilônico, no caso, mas ele os adverte com relação a isso, com relação a tudo que eles viriam ainda a fazer de confusão por causa das circunstâncias. As circunstâncias iriam piorar muito para eles depois que Isaías escreveu a sua profecia, registrou, anunciou e registrou a sua profecia. Portanto, tem vários apelos, várias advertências para que eles buscassem a Deus. O problema é que a contaminação persistia. Contaminação estava presente, precisava insistir muito. Isaías insiste, repete. Deus capacita Isaías a usar de vários argumentos para que o coração das pessoas respondesse de modo favorável a essas advertências, a esses apelos. Sabemos que as circunstâncias continuariam confundindo, e é nesse cenário que Isaías continua então aqui levando o povo a pensar seriamente sobre tudo aquilo que estava acontecendo nessa questão do paganismo, da idolatria Eles precisavam estar sempre sendo lembrados. Isaías vai usando sempre essa alternância, mostrando a catástrofe, a tolice, a loucura da idolatria, o poder de Deus, em contraste a isso, principalmente o caráter de Deus. E aqui, mais uma vez, Isaías vai apresentar esses contrastes. Portanto, vamos voltar ali para o livro, entrando no capítulo 46. Aliás, nós vamos ler esse capítulo inteiro. Ele é um capítulo relativamente curto e que é um assunto só. Então, não é muito proveitoso dividir aí essa leitura. Muito bem, então, Isaías 46 diz assim: Bel se inclina, Nebo se abaixa, os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens que são levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Juntos eles se abaixam e se inclinam, incapazes de salvar o fardo. Eles mesmos vão para o cativeiro. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei, eu os susterei e eu os salvarei. Com quem vocês me compararão? Ou a quem me considerarão igual? Com quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro de suas bolsas e pesam prata na balança, contratam ourives para transformá-lo num deus, inclinam-se e o adoram, erguem-no ao ombro e o carregam, põem-no de pé em seu local e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer, embora alguém o invoque, ele não responde, é incapaz de salvá-lo de seus problemas. Lembrem-se disto, gravem-no na mente, acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início, faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente, convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão, ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião, meu esplendor a Israel. Então aqui é uma questão de crença e de fé. O pessoal lá precisava pensar se eles ficavam com as crenças ou alimentavam a verdadeira fé no seu coração. Então, mais uma vez, aqui Isaías faz, como eu disse no início, aquele contraste. Ele vai mostrar aqui, em primeiro lugar, mais uma vez, a fraude da idolatria. Como a idolatria é fraudulenta, como ela é enganosa, como existe toda uma mentira nessas práticas. Isaías mostra aqui que a idolatria é humilhante e mostra aqui os ídolos sendo carregados. Tanto Bel quanto Nebo são deuses ali da Babilônia. A gente nem precisa ficar entrando em muitos detalhes, quem é cada um deles, o que atribuíam a esses deuses, porque tudo é muito repetitivo em relação a tudo que se pensa sobre deuses desde a antiguidade. E os nomes, apenas uma notinha aqui, que o nome Bel acaba sendo utilizado ali por alguns reis, como o próprio Nabucodonosor, ele tem esse nome desse deus no meio ali. Enfim, tem são deuses babilônicos, e eles são mostrados aqui nessa situação humilhante. Mas veja, o que os povos sempre fazem com os deuses? Carregam esses deuses de um lugar para o outro, não é mesmo? As romarias, as procissões, e essas coisas acontecem desde os tempos mais remotos. Você vai ver isso lá no Rio Nilo, no Egito. Você vai ver entre os caldeus, você vai ver em vários povos essa prática de carregar as estátuas de um lugar para o outro. E as pessoas vão ali atrás, cantando, dançando muitas vezes. Enfim, cada lugar tem as suas particularidades, mas de um modo geral é isso que os homens fazem. Os homens carregam seus ídolos sem perceber quão isso é ridículo. Eles não se dão conta de que eles estão carregando uma imagem sem vida, inanimada, uma imagem que não fala, não ouve, não vê, não tem poder algum, tanto é que ela precisa ser carregada. E a suprema humilhação é Isaías aqui antecipar o dia em que essas imagens estarão no lombo de animais, sendo carregadas para o cativeiro, sim, porque os babilônios também seriam levados para o cativeiro quando Ciro fosse levantado, como já foi dito, quando os persas, os medo-persas chegassem ali, invadissem, atacassem, saqueassem, e esses cativos fossem ali juntamente com os seus ídolos. E a imagem é uma imagem grotesca, é uma imagem propositalmente ridícula. Ou seja, o ídolo vai balançando ali no animal, e com esse movimento ele vai se abaixando e se levantando, se abaixando e se levantando, como quem se prostra, como quem se inclina. E a imagem aqui traz a ideia de algo totalmente submisso à situação. Aquelas estátuas, aquelas imagens, por mais valor que tivessem para as pessoas, estavam ali numa situação de degradação, de humilhação. Que poder era aquele? E mesmo assim as pessoas ainda se mantinham apegadas a esses deuses, o que é bem curioso. Os homens seriam carregados junto com os seus ídolos. A pergunta que o texto faz é: eles não podem salvar esses ídolos, essas estátuas, não puderam salvar nem eles mesmos, quanto mais as pessoas que confiam neles. Enfim, essa é a questão. A fraude da idolatria inclui a ideia de que ela é humilhante. Ela é humilhante quando as pessoas fazem de boa vontade, mas ela seria muito mais humilhante quando houvesse ali o cativeiro também para os babilônios. Evidentemente, a idolatria será extremamente humilhante lá no futuro, quando os homens ainda estiverem confiando em ídolos, confiando em práticas pagãs, todo tipo de superstição, todo esse tipo de coisa, e o Senhor Jesus voltar para reinar na terra, e essas coisas serão expostas, serão ridicularizadas, essas pessoas serão humilhadas como aqueles foram. Além disso, o texto mostra que essa idolatria, que é fraudulenta, ela é um sintoma de desprezo a Deus. Muitas pessoas até hoje não admitem que elas desprezam a Deus com a sua idolatria. Elas vão dizer: não, Deus para mim é Deus e ponto final. Mas quando a pessoa adota a idolatria na sua vida, ela está desprezando, ela está menosprezando Deus, porque ela está atribuindo poder a um ídolo que não tem vida. E Deus confronta isso. Aqui a gente vê os versículos 5 a 8. Com quem vocês me compararão? Com quem vocês me considerarão igual? Com quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? E aqui ele fala de novo, né? As pessoas tirando o ouro das bolsas, pesando a prata, contratam ourives, transforma toda aquela a todos aqueles metais preciosos num Deus. Eles se inclinam, adoram, carregam no ombro, põem no ombro, carregam, né? Põem de pé. E Deus diz, depois que eles colocam o ídolo ali, ele não sai dali, fica ali parado, não consegue se mexer. Deus, mais uma vez aqui, trazendo uma ideia pitoresca, jocosa, chega a se parecer uma espécie de um deboche aqui, é ridicularizando mesmo. Por quê? Porque é ridículo. E Deus está dizendo, como as pessoas fazem isso, se elas não se dão conta de que esse ídolo não pode livrar as pessoas dos seus problemas. As pessoas têm muitos problemas, as pessoas ficam enfermas, as pessoas têm problemas de relacionamento, as pessoas têm problemas financeiros, as pessoas têm vários tipos de problemas, e inclusive naquela época o problema dos inimigos que vinham, atacavam, tiravam tudo, levavam essas pessoas para o cativeiro, etc. E aqui claramente a ideia é mostrar lá naquele tempo que viria ainda os babilônios de cabeça baixa, sendo levados cativos, confiando naqueles ídolos que não foram capazes de fazer coisa nenhuma. Por quê? Porque Deus havia conduzido toda aquela situação. Deus, dessa forma, humilhou, expôs a humilhação. A humilhação, as pessoas já se submetem mesmo, mas acontece que elas não admitem que estão fazendo isso. Agora essas pessoas seriam expostas naquela situação ridícula, e Deus está trazendo o quadro aqui para o pessoal de Judá, para o povo de Judá, olhar para esse quadro antecipado e perceber que Deus iria fazer isso e quão ridículo era eles se deixarem contaminar por essas coisas. Judá devia perceber a fraude que havia tomado conta do coração deles. Olhando para nós hoje, olhando para a igreja, olhando para a história da igreja, é interessante como teologias erradas ao longo dos tempos aí têm surgido, e teologias, se é que se pode chamar de teologia, né? Mas é um tipo de teologia, né? É uma teologia má, mas não deixa de ser uma teologia. Ela é errada, mas ainda assim é a maneira como as pessoas equivocadamente entendem as coisas. E entre essas coisas, as pessoas muitas vezes atribuem poder a estátuas, a ídolos. Tem teologias aí chamadas quebra de maldições, por exemplo, em que se acredita de que uma geração pode levar uma maldição para outra geração. As pessoas não entendem o que o texto bíblico fala a esse respeito. As pessoas não entendem o que está escrito ali, elas não estudaram. E aí toda essa onda, muitas vezes vinda mais do pentecostalismo, né? Eles acreditam muito nessas coisas, tem cultos específicos para quebra de maldições. Se a pessoa, por exemplo, eles dizem-se, olha, cuidado, se você pisou aí numa encruzilhada, aí numa macumba, chutou um frango preto sem querer aí, pisou numa terra que foi tirada de um cemitério, enfim, qualquer coisa nesse sentido, venha para o culto imediatamente aqui para nós fazermos uma limpeza aí na sua vida antes que você comece a ter problemas, né? Porque eles inclusive entendem que os demônios estão por aí o tempo todo causando acidentes, fazendo as pessoas se machucarem, né? É até uma ideia também pitoresca a respeito do que são os demônios, na verdade. Mas enfim, a igreja tem sofrido com essas coisas, superstições, e na verdade isso também é uma forma de rebaixar Deus, quando você dá poder além daquilo que esses seres têm. Agora, claro, não vamos aqui dizer que o diabo não é poderoso, Satanás não é, porque é. Agora, o que acontece é que não existe poder numa terra que foi lá amaldiçoada, num charuto, num objeto que eles usam lá de forma supersticiosa. Não existe nenhum poder nesses objetos, isso está claro. Então, a igreja certamente tem sofrido e sofre ainda com essas coisas também. Seria longa a lista aqui daquilo que a gente poderia mencionar nesse sentido. Bom, em contraste com a fraude da idolatria, está a retidão de Deus. Esse texto fala da retidão de Deus. Deus traz aqui como contraste a tudo isso, a essa fraude. Porque o que é uma fraude? A fraude é praticada por fraudadores, por aqueles que são inescrupulosos, sem caráter. Então Deus mostra aqui que Ele, que tem caráter puro, imaculado, Ele que tem um caráter perfeito, santo, justo, somente Ele é merecedor de que as pessoas depositem sua fé e creiam realmente nele. Ele mostra aqui nesse texto que Ele é o fiel sustentador de Israel. Ele diz para Israel: eu não sou como esses ídolos, eu não posso ser comparado a eles. Isso não tem o menor cabimento. Eu tenho cuidado de vocês, eu tenho sustentado vocês desde a formação da nação, desde que vocês nem eram uma nação. Eu comecei a cuidar de vocês de modo especial. Eu digo de modo especial porque Deus é o sustentador de todo o universo, nós sabemos disso, mas Ele sustenta Israel de outro modo, de um modo peculiar, de um modo particular, como nós sabemos. E Ele diz: eu não cuido só agora, eu não cuido só no passado, eu vou cuidar até vocês estarem de cabelos brancos, o que é uma figura aqui evidente de que, claro, aquela geração, aqueles que ainda ficassem, que ainda eram jovens, ainda iriam testemunhar as coisas que Deus iria fazer. Mas o texto, acredito, ele extrapola essa ideia, porque sabemos que existe aí algo distante que Deus está dizendo. Até quando vocês, como nação, lá na frente, ainda estiverem aqui na terra, essa nação ela vai continuar existindo, e eu vou, por quê? Porque eu vou continuar cuidando de vocês. Isso faz todo sentido, à luz de tudo que nós temos visto, claro. Então Ele é o fiel sustentador de Israel, Ele é reto, e Ele sustenta porque é fiel e porque o seu caráter é assim. Além disso, o seu propósito é inabalável. E Deus diz: olha, parem e pensem, olhem para a história, lembrem-se, procurem trazer para a memória. Claro que a memória é mais do que simplesmente puxar as lembranças que estão na mente, mas a memória registrada do povo de Israel. Eles não precisavam nem depender ali só do que eles podiam lembrar ou do que os seus pais haviam contado, também isso, mas eles tinham as escrituras, como tem ainda. E sempre, é claro, as escrituras foram ficando de lado, e eles tanto têm deixado de olhar para aquilo que está registrado, para aquilo que as escrituras mostram a respeito do propósito inabalável de Deus. Ele diz: olha, se vocês olharem para a história daquilo que eu anunciei e se cumpriu, a história daquilo que eu realizei de maneira assombrosa, vocês vão ver quem eu sou e por que que eu posso anunciar as coisas e cumprir as coisas. Deus está mostrando aqui que Ele cumpre as coisas, sim, porque Ele é fiel, sim, porque Ele é verdadeiro, mas porque Ele pode cumprir. Não é só porque Ele adivinha o que vai acontecer no futuro, é porque Ele decretou o futuro. Aliás, se Ele não tivesse decretado o futuro estaria incerto, mas Ele decretou e disse: essas coisas são certas, meu propósito é inabalável, ninguém vai desfazer o que eu faço, ninguém vai distorcer aquilo que eu desenhei, aquilo que eu tracei, ninguém vai poder mudar isso. Portanto, Ele Ele diz: olha, assim como eu fiz no passado, eu farei no futuro. E aqui de novo ele faz uma referência a Ciro, comparando com essa ave de rapina, uma figura que ele já tinha usado para a própria Babilônia, quando iria rapinar ali todos aqueles territórios, incluindo Judá, incluindo Jerusalém. Mas agora, a ave de rapina, o poder da vez é Ciro, que está sendo aqui já novamente antecipado como alguém que vai cumprir o propósito de Deus. Esse propósito será cumprido de qualquer maneira e vai alcançar o seu objetivo, que é a libertação do povo do cativeiro babilônico. E é claro que nós precisamos lembrar aqui que haverá uma libertação final, plena, de Israel lá no futuro, e que certamente Deus já decretou isso, como já foi visto também, e isso não deixará de se cumprir de maneira nenhuma, porque é o caráter de Deus que está garantindo isso. Essa é a garantia. Deus dá garantia, é como Deus dizendo: olha, se vocês não estão conseguindo perceber quem eu sou, se vocês, por causa da idolatria, por causa do pecado, já não conseguem me sentir, me conceber no coração de vocês, olhem para a história, lembrem, vejam quem eu sou, vejam, está ali registrado, e isso venha a despertar a fé que vocês precisam, venha trazer vocês para o lugar onde vocês devem estar, e vocês passem a me buscar. Era isso que Judá deveria fazer, devia se voltar para Deus, sabendo que Ele é reto em seu sustento e em seu propósito. E a igreja? Afinal, sempre precisamos pensar, né, sobre isso. Onde é que nós ficamos num texto como esse? A igreja tem o grande privilégio de aprender com o que a Escritura ensina sobre Deus através da história de Israel. Os nossos heróis não são os israelitas. Tem gente que coloca os israelitas como heróis. A Escritura nunca coloca os israelitas como os heróis. O verdadeiro herói é sempre Deus. É Ele que faz as coisas acontecerem. É sobre Ele que a Escritura ensina, é sobre Ele que as pessoas têm que aprender. E como Paulo disse lá em Romanos 15, versículo 4, porque todas as coisas que foram escritas anteriormente, para nosso ensino foram escritas, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Portanto, que privilégio que a igreja tem, que privilégio que nós temos de poder ter as Escrituras na mão, absorver o que está ali, aprender com o que está ali, e aprendendo o que está ali, nós tenhamos esperança, a nossa esperança procedendo daquilo que está registrado. Isso é muito parecido com o que Isaías disse ali para o povo de Judá: olhem para mim, olhem para o que está registrado, olhem para tudo que já foi mostrado, comprovado. Como eu pude anunciar as coisas e as coisas aconteceram, como eu pude antecipar, já estou antecipando aqui que esse homem vem e que ele, através dele, eu vou promover a libertação do povo de Judá. Portanto, olhem para mim, me busquem. Esse é o apelo de Deus. Ele confronta, ele chama esse povo de rebelde, esse povo de um povo obstinado, um povo que é surdo aquilo que Deus diz para eles. Mas ele, mais uma vez, insiste para que eles olhem, para que eles busquem. Então, aonde esse texto nos leva para que pensemos nas atitudes que devemos tomar, o que devemos fazer diante de de tudo isso? Em primeiro lugar, eu penso que é claro que devemos repudiar todas as superstições que têm sido misturadas ao Evangelho. Não podemos aceitar na nossa vida, na nossa prática de vida cristã, certas coisas que são estranhas às Escrituras, que contradizem o que o Evangelho ensina, atribuindo um poder aos ídolos e às práticas pagãs, atribuindo um poder que nem esses ídolos nem essas práticas possuem. Fazer ou deixar de fazer determinadas coisas não trazem sorte ou azar para as pessoas, maldições, como muitas vezes é atribuído. E essas doutrinas têm manchado, distorcido, desviado pessoas do caminho. Então, que essa não seja a nossa prática, que nós fujamos da idolatria grosseira, da idolatria sutil, a idolatria de tudo aquilo que tira o lugar de Deus, daquilo que diminui Deus, que demonstra lá no fundo que há o menosprezo por Deus, ao rebaixar Deus ao nível dessas coisas. E claro que a nossa fé deve ser inteiramente baseada no caráter de Deus, nesse Deus absolutamente reto, Deus de retidão. Muita gente não gosta. Aliás, eu acho que o ser humano, no seu estado natural, realmente não gosta nem um pouco da ideia de um Deus que é totalmente reto. É reto de verdade. Não é reto segundo conveniências. Não é reto segundo partidos filosóficos, etc, etc. Mas é um Deus que é reto de verdade. O Deus que providenciou a nossa salvação. Assim como ele sustentou Israel, sustenta e sustentará para determinados fins, ele providenciou a salvação dos eleitos. E Jesus cumpriu cabalmente na cruz. Ele morreu por eles, morreu por nós. É por eles que eu digo, por todos os que Deus destinou para a salvação. Interessante que Deus fez isso. Deus enviou Jesus, Jesus cumpriu, e Deus também nos levou à cruz. Deus nos levou a entender o que aconteceu ali. Deus abriu o nosso entendimento. Deus nos mostrou quem nós somos de verdade. E Deus se revelou a nós. Ele fez isso porque Ele é reto. E assim Ele nos conduz nesta vida. Ele nos dirige, Ele veio habitar em nós por meio do Seu Espírito, Ele fala ao nosso coração, Ele nos orienta e Ele nos conduzirá para viver com Ele para sempre. Ele fará isso com toda certeza. Que Deus nos ajude a nos apegarmos firmemente ao verdadeiro Deus, ao nosso Deus, a esse Deus das Escrituras. E isso nos dê esperança verdadeira, a esperança que nós precisamos e que deve nos conduzir nessa vida até o encontro que certamente teremos com Ele. Que Deus nos ajude, Deus te abençoe, tenha uma boa semana.